vagabundo, mas o maluco da quebrada. Tipo vagabundo, cordãozão, calça folgada. Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. Tipo vagabundo, é desse naipe, tá ligado? Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. De bermuda e chinelo no style, tá ligado? As donas colam junto, altas top de responsa. Dentro das carretas, só curtindo os grave bomba. Zoando até o anzol, os pancadão treme o barraco. Pode crer, é nós que tá. Só vagabundo nato, tem o Lua e o MD. Colando no ABC, na Planalto é o Perito, o Careca e o Talpê. Só os malucos de responsa, que aqui curte altas lombras. Quando junta na quebrada, a fumaça toma conta. Sente o naipe, vamos aí. Favela é nossa cara, e se o tipo é vagabundo, nós é nós e não dá nada. De rolê na quebrada que as bandas alucina. Os bico fica mudo quando os vagal dobra a quina. No estilo cabuloso, no pescoço só as prata. Vestido nos pano louco, no bolso as numerada. Pronto pra curtir no frevo, zoa até de manhã. Delirando ao som do rap, trincando altos pan. Aqui a cena é cabulosa, a firma é forte pra caralho. Pros comédia que vacila, demorou a abrir o gás. Tô ligado que é embaçado quando vê os esparrado. De perma da ciclone, uma barreta bem lombrada. Original gangsta, desse modelo periba. Moleque doido na quebra, aí parceiro se liga. Cola na grade, ladrão, chega junto pra constar. Bagulho é louco, né não? Nós tamo aí pra trincar. Circuito ativo na cena, maluco curte os gravão. Aqui é tipo vagabundo, só os bandana na função. Tipo vagabundo, mas o maluco da quebrada. Tipo vagabundo, cordãozão, calça folgada. Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. Tipo vagabundo, é desse naipe, tá ligado? Tipo vagabundo, mas o maluco da quebrada. Tipo vagabundo, cordãozão, calça folgada. Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. Tipo vagabundo, é desse naipe, tá ligado? Tipo vagabundo, vendo uma linhagem diferente. Bezerra da Silva, malandro consciente. Respeitado pelos becos, conhecido pelo seu gingado. Anda pelo certo pra não ficar embaçado. Sempre na responsa, situado na favela. Problema de montão, a paisagem que não é bela. Aqui o clima é denso, vagabundo é sofrimento. A malandragem é vista pela rua a todo momento. A vida pro vagabundo tem outro significado. Curte só de boa, sem treta com chegados. Pra relaxar, churrasco fim de semana. Chama os malucos e de quebrada forma a banca. Tudo na moral, no proceder, mantendo respeito. Passei em várias cenas e foi desse jeito. Não dá pra contar os que tentam te atrasar. É Deus que me adianta, coisa ruim sai pra lá. E a cada primavera um vagabundo experiente. Eu tô por aqui na responsa consciente. Te levanto esperança, motivos pra viver. Os fracos se entregam, os fortes vão sobreviver. O tipo aqui tem conceito, deu pra se ligar. Intocado pelos becos, joia rara de achar. A morta de rolê querendo mais um na memória. Mas me recuso sem fazer a nossa história. Tipo vagabundo, mas o maluco da quebrada. Tipo vagabundo, cordãozão, calça folgada. Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. Tipo vagabundo, é desse naipe, tá ligado? Tipo vagabundo, mas o maluco da quebrada. Tipo vagabundo, cordãozão, calça folgada. Tipo vagabundo, é nós mesmo esparrado. Tipo vagabundo, é desse naipe, tá ligado?